Este é o Segurança Legal, episódio 54, gravado em 17 de julho de 2014. Atributos de segurança da informação. Neste episódio, tratamos de um dos pontos básicos da segurança da informação, seus atributos. Falamos sobre integridade, confidencialidade e disponibilidade, explicando um pouco de seus conceitos, bem como sua importância para a disciplina de segurança da informação. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Five Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Tudo bom, Guilherme? Tudo certo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. Você encontra o link e também o feed. Caso você assine ou queira assinar o nosso podcast via o feed, você encontra diretamente no nosso site, bem na parte direita, em cima na parte direita do site. Pois bem, vamos então ao contato dos ouvintes, Vinícius. Temos ali o primeiro deles, que é o nosso amigo Pedro Santos, de Recife. O que, que falou aqui o Pedro? O Pedro mandou um e-mail pra gente, né? Ele comenta que ele foi um dos que avaliou o podcast no iTunes. E, na verdade, ele foi aquele que escreveu imerecidamente em vez de merecidamente. Ele escreve aqui, e o termo correto realmente era merecidamente. Então, legal, Pedro, a gente interpretou direitinho o que tu quis dizer. Que bom, né? Que bom, né? Senão ele estaria dizendo que o podcast imerecidamente. Imerecidamente tinha, né, tinha 5 estrelas lá. Legal. Bom, mas legal, e ele escreveu, ele sugeriu que a gente tratasse num episódio o tema Keylogger. A gente pode planejar isso sim. Ele diz que ele é o assunto que mais tira o sono dele quando ele pensa em segurança. E aí ele coloca adiante, realmente, como vocês comentaram no episódio, na grande maioria das vezes, ao se testar com sucesso um requisito funcional, e segurança é tradicionalmente um requisito não funcional, a missão dada é considerada missão cumprida. Comecei a perceber isso quando assumi a função de líder de projeto e mesmo com essa preocupação em mente. É bem difícil encaixá-la em meio às demandas normais e diretamente percebidas pelo usuário contratante. Continue bom trabalho e até a próxima. Esse comentário foi relativo ao episódio 48, cujo título era sua aplicação web é segura? Então o Pedro, essas considerações que ele faz com relação a esse episódio. Ele mandou um e-mail pra gente, né? Ele não fez comentário direto lá no site, então por isso que a gente tá fazendo esse link agora. É. Obrigado, Pedro, pela tua participação, obrigado pela tua avaliação e continue nos acompanhando. Só sem se esquecer, Vinícius, ele mora em Recife, ele é formado e tem um mestrado em ciência da computação pela UFPE. Não tinha falado antes aqui, né? Não tinha isso. O outro contato é, infelizmente, aqui o iTunes, ele não coloca o nome real dos avaliadores, né? Então, foi feito aqui pelo File App. Ele avaliou o podcast lá no iTunes, nos deu 5 estrelas, muito obrigado. Legal. File App. File. Quem será o nome File? Não sei, não faço a mínima ideia. E ele escreveu simplesmente o melhor conteúdo sobre segurança da informação da internet. Nossa, ele escreveu muito obrigado, mas nós repetimos muito obrigado. Certo. E colocou, estão me ajudando muito no meu trabalho e também na minha carreira. Que bom, essa justamente é a nossa intenção. Muito obrigado pela tua avaliação. E caso tenha sugestões de temas, como a gente sempre diz, a gente fica à disposição, né? Claro. Por e-mail, pelo Twitter, enfim. E por último, mas não menos importante, temos aqui uma pessoa que sempre contribui com a gente e nós acabamos de descobrir que nós também lemos o nome dele é errado, né? Como o Samuel Serzósimo, que nós liamos Serzosimo, né? E agora é o André, que nós falávamos Carésia, mas é Caresia, pelo que ele diz, né, Vinícius? Aham, Caresia. É, o que, que ele coloca? É, ele diz assim: olá, colegas, agradeço, missionário, a minha sugestão de backup. Aliás, meu sobrenome tem a tônica no ZI, como todo mundo é, não se preocupe. É. Então mas... é Caresia. O mínimo André que Caresia. Podemos fazer é ler o nome dos nossos ouvintes de forma correta, né? Pronunciá-los de forma correta. Exatamente. E também tem, tu queres mandar um abraço aí, né, Vinícius? É, a gente tem percebido que a gente tem vários irmãos portugueses acompanhando o Segurança Legal. Né? Então, nós gostaríamos de convidá-los, né, para que se sintam à vontade de nos mandar suas sugestões, críticas e até mesmo alguns, né, tópico aí quente que esteja acontecendo, né, na Europa e que talvez não esteja, não apareça muito aqui na nossa realidade, sim, aqui no Brasil, sim, né, sim, que a gente possa trocar um pouquinho de informação com esses nossos ouvintes, né, que a gente não tem a barreira da língua aí, né, tem um pouquinho, não, mas não é muito grande. Convidá-los, então, que sintam a vontade de não só ouvir, mas também participar do Segurança Legal. Sem dúvida. Porque como a segurança da informação ela é mundial, né? Em geral, os mesmos problemas e as soluções elas se aplicam no mundo inteiro, é sempre útil trazer esse tipo de questão. Claro que com o direito da tecnologia já é um pouco diferente, né? Mas ainda assim seria interessante. Já pensou? A gente tem um profissional português... Né, participando do Segurança Legal, a gente discutindo essas questões, claro. Não só de segurança da informação, mas de direito à tecnologia. Claro, claro. Seria muito legal, seria muito interessante. É, mas o interessante, eu até falava para os meus alunos da turma de segurança da informação, lá no SENAC, que terminou, e eu aproveito também para mandar um abraço para eles, que vários acabaram descobrindo o podcast no meio das aulas e já estão ouvindo e falaram que gostaram, então agradeço também a audiência deles. Mas eu comentava com eles que esse aspecto do direito da tecnologia é muito mais complicado. Nós não podemos simplesmente pegar uma tendência de um outro país e importá-la, colocando diretamente dentro do nosso ordenamento, sem fazer essa, alguns chamam de tropicalização, né? De colocar também essa questão da legislação brasileira. Então, fenômenos, por exemplo, como o BYOD, que são utilizados livremente em outros países, aqui há algumas barreiras... Né? Então a gente tem que sempre perceber essa questão de qual país está fazendo o que e simplesmente nós não podemos colocar e jogar de paraquedas aqui uma tendência sem passar pela parte legal. Né? Sem dúvida. E as notícias, essa semana, essa última semana aqui que nós não gravamos, a gente encontrou várias coisas aqui, que inclusive conseguimos fazer alguns links com outros podcasts. Né? A primeira notícia, uma notícia que dá conta... de que uma empresa americana estaria oferecendo desconto nos planos de saúde para os seus funcionários, desde que eles utilizassem um dispositivo que ficasse ligado ao seu corpo, né, carregado no bolso, chamado Fitbit, que mediria a atividade esportiva, enfim, quantos passos eles dão, se eles correm, o que eles estão fazendo como atividade esportiva. Né? Para a gente ter uma ideia... essa empresa conseguiu um desconto global com a prestadora de plano de saúde de 5% sobre o valor que eles pagavam, né? Com em valores, né, em dinheiro, seria o valor de $280 mil às custas dos dados dos empregados. Né? Então, quando a gente falou no episódio dos data brokers, teve um momento que a gente falou sobre dispositivos ligados ao corpo, né, Vinícius? Biometria sendo utilizada para recolhimento de dados e os potenciais problemas que esses equipamentos poderiam trazer para a vida das pessoas. Pois bem, diga. A gente falou sobre isso no episódio 52, né? Que foi Data Brokers e Privacidade e Discriminação. E dá para ver bem, bem claramente aí uma coisa que pode ser boa e pode ser ruim. Né? Pode ser muito interessante, por exemplo, eu que invisto em atividade física, né, procuro me cuidar e tudo mais, eu gostaria de receber um belo desconto do meu plano de saúde, né, por eu estar me cuidando, né, por eu representar um risco menor, e aquela coisa toda, né? Até porque a gente vai ficando mais velho, o plano de saúde vai aumentando. É. Agora, qual é o potencial risco aí? É a empresa que recebe esses dados vender esses dados para outros, para terceiros. Sim. Para outros usos. Daqui a pouco, eles têm os dados, se eu corro, se eu ando de bicicleta, se eu, né, o que que eu que eu pratico de esportes em geral, e eu começo a receber propagandas de empresas a esse respeito sem o meu consentimento. Uhum. Aí já não me agrada tanto. Sim. É. E também temos o potencial discriminatório aí, né? Imagina uma discriminação genética num futuro onde dados genéticos fiquem aí dentro de outros bancos de dados. Eventualmente uma empresa poderia... A pergunta é, né? Uma empresa poderia negar ou se negar a contratar uma pessoa porque ela tem uma tendência genética negativa? É, mas aí tem o... Um racismo genético, enfim, é um problema que se abre aí quando a gente utiliza esse tipo de dados sensíveis, né? Dados relacionados à saúde. Tem até um filme sobre isso, né? O Gattaca, isso? Ah. O Gattaca, gravado em 1997. É um filme bem legal, que justamente trata dessa história. Né? Até o subtítulo dele é A Experiência Genética. Sim. Gattaca, com dois T's. É com Christian Bale esse filme ou não? Acho que não, né? Ethan Hawke. Eu tô olhando, com Ethan Hawke e Uma Thurman. Eu achei que fosse Christian Bale, mas enfim. Pois bem, apenas para finalizar essa notícia aqui, ela dá conta também de que chegou-se a falar até de incluir esses dados, né, das atividades físicas dos empregados dentro do Salesforce. Então imagina aí que os potenciais problemas. Às vezes a gente faz alguns comentários imaginando que isso está muito longe da gente, né? Não, de repente nós já temos aí monitoramentos de atividades físicas corporais sendo usados aí para... Podem ser usados para o bem, mas também podem ser usados para o mal, né? É um risco aí, né? Um outro ponto, Vinícius, a gente já vem falando sobre isso há bastante tempo, é sobre a chamada gangue do boleto. Isso foi uma notícia que veio logo depois da gente ter gravado com a Assolini, inclusive, e o Assolini se manifestou também sobre isso, que seria uma gangue. Enfim, a notícia aí que a gente coloca, que traz, é que um pessoal aí na internet, um grupo de crackers, teria desviado bilhões e bilhões de dólares, né, ao redor do mundo apenas com a fraude em boletos bancários, como o próprio Assolini já falou, que é um meio de pagamento que existe só no Brasil, né, salvo engano nosso. E o que a gente indica é um artigo do site Linha Defensiva, que demonstrou que esses números, que a primeira notícia que deu conta do caso, né, que esses números estavam incorretos, estavam errados, não eram bilhões, era bem menos do que isso. E eles falaram por quê, indicaram, então a gente traz ali, indica esse artigo para que vocês leiam e vejam como é comum, né? Esse artigo, na verdade, exemplifica como é comum essa questão de mau uso de estatísticas, mau uso de pesquisas e mau uso de números na indústria da segurança da informação, né, Vinícius? Sem dúvida, a gente comentou sobre esse assunto, Guilherme, no episódio número 13, se eu não estou enganado, é o 13 sim, que é o Teatro da Segurança. E também recomendamos um livro que fala bastante sobre isso, que é o New School of Information Security, lá no episódio número 34. Episódio 34, Livros de Segurança da Informação, em que o Shostak, Andrew Shostak, em um dos capítulos lá, ele fala bastante, ele bate bastante nessa tecla, de números inflados, né, para se vender segurança. Uhum. Né, tanto para causar medo, para fazer com que as empresas e as pessoas consumam mais produtos de segurança, quanto o contrário, né, para mostrar como um produto de segurança funciona tão bem que ele evita não sei quantos bilhões de prejuízo. Sim, invistam no meu produto, já que tivemos aqui uma fraude de 200 trilhões de dólares. Exatamente, mais ou menos isso. Então, isso já vem sendo discutido, esse é mais um exemplo, né, de que a gente tem que tomar cuidado com esses números, porque muitas vezes eles estão... O método pelo qual eles foram levantados não é muito claro, o que, que foi medido, etc., não é muito claro, e aí a gente acaba caindo em algumas armadilhas aí de sair repetindo números que não são verdadeiros. Sim. Estatística é uma ciência, né? Nós não somos estatísticos, então nós não podemos trabalhar com pesquisas estatísticas. Né? Há sempre a necessidade de que profissionais dessa área estejam envolvidos quando são feitos esse tipo de estudo, digamos assim, né? Uhum. Para avaliar e para que não tragam. E também é sempre útil que as pesquisas sejam feitas não pelos interessados no resultado, né? Uma indústria de refrigerantes que faça uma pesquisa sobre como o refrigerante faz bem para a saúde, Eu não investiria numa pesquisa e publicaria uma pesquisa dizendo que o refrigerante faz mal, né? Então, exatamente. Há sempre um interesse também de quem promove. Eu gostaria de indicar também, Vinícius, um artigo aqui que eu escrevi, que está lá no site da Brown Pipe, eu vou colocar o link no show notes, que é um que fala também sobre isso, é estatística de fraudes, proteção de dados pessoais e pânico moral. E aí eu trago ali, indico, inclusive alguns livros que falam sobre essa história do pânico moral, que é causar pânico a fim de ter alguma vantagem com isso, né? Exatamente. Pois bem, a outra notícia é sobre a questão da NSA, né, que ainda continua rendendo, e imagino que vá rendendo por bons meses e talvez anos, né? Dessa vez, os usuários de Linux e também as pessoas que acessam um site chamado Linux Journal foram considerados extremistas, é isso, Vinícius? Isso, segundo essa questão do X-Key Score, né? Uhum. Eu sou um extremista porque eu acesso, eu uso Linux. Sim. E acesso, principalmente acesso o Linux Journal. Então, somos extremistas. Né? Somos extremistas. É. A ideia é que essas pessoas consideradas extremistas teriam seu tráfego de internet armazenado de forma indefinida, né, em função de uma flag lá nesse software deles, o X-Key Score, que diria que essas pessoas, né, enfim, merecem atenção do governo americano, né? O simples fato também, agora eu tô lembrando uma outra notícia que eu vi, simples fato do cidadão acessar o site do Tor também o tornaria, entre aspas, suspeito aí, ou extremista, né? Sim, basta ele entrar no site e já passa a ser monitorado. Já passa a ser. Não que ele use, imagino que eles ainda não consigam usar o Tor, monitorar o Tor, até onde se sabe, né? Mas o fato de acessar o Tor, depende, o site do Tor para baixar, né? Se eles controlarem um ponto de saída, eles conseguem, pelo menos, ver, olhar o conteúdo. Pode não saber exatamente qual foi a máquina que originou, sim. Mas eles têm como ver o conteúdo. Ou ainda, né, Vinícius, se eles conseguem controlar o sistema operacional, não tem Tor que resista a isso. Não tem Tor que resista a isso. Aí já era. E, por último, a questão também da NSA, que ela estaria monitorando alguns muçulmanos americanos pelo fato de eles serem muçulmanos, né? Embora, enfim, seriam 4 ou 5 pessoas, Vinícius, eu acho que era, né? Acho que eram 4 pessoas que eles citaram. Sim, sim. Um era professores, né? 2 professores universitários, um teria feito parte do governo Bush, e o outro era um advogado que tinha clientes terroristas, né? Então... E esse que participou do governo Bush, ele comenta que ele tinha um alto nível de acesso, né? Uhum. O clearance level dele era bem alto. Sim. E ele comentou, se eu fui considerado uma ameaça, né? Uhum. A ponto de ter que ser monitorado, então qualquer um pode ser monitorado. Claro, claro. Isso é uma coisa bem interessante que ele observou, que ele colocou. Eu acho que essa notícia aqui comprova aquela ideia de que os Estados Unidos vem batendo que esses meios de monitoramento são utilizados apenas para lutar contra o terrorismo, né? O que nós vemos aqui são pessoas sendo monitoradas apenas por sua posição política ou por sua posição ideológica, que já aconteceu outras vezes nos Estados Unidos, né? Basta a gente lembrar do caso Hoover lá, que monitorou até o Martin Luther King num determinado momento. Então, é uma prova cabal de algo que a gente já sabia. Isso é utilizado também para fins políticos e para fins de controle. Não só nos Estados Unidos, né? Não só nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos. Pois bem, Vinícius, vamos então aos atributos de segurança. Esse é um assunto que... Voltamos aí ao básico. Vamos ao básico da segurança, né? Nós falamos sobre tantas coisas, às vezes, avançadas, enfim, questões até que são bem debatidas, mas... A questão dos atributos seria o ponto de partida da segurança, tu diria? Assim, a gente tem que entender, quando a gente fala em segurança da informação, a gente tem que avançar sem esquecer da base, do fundamento. E essa base, ela começa pela definição de segurança, pela definição dos seus atributos ou objetivos. Uhum. Isso é uma... É o fundamental que a gente trabalha em qualquer cadeira de segurança da informação, né, numa universidade, uhum, ou num curso de seja de graduação ou de pós. A gente sempre começa por aí, né, por essa definição de segurança da informação e pela compreensão dos seus atributos. Sem isso, a gente não consegue entender quebras de segurança. A gente não consegue entender quando alguém diz que um sistema foi invadido, mas o que, que de fato aconteceu? Né? Uhum. Eu preciso dos atributos ou dos objetivos, como também chamo, para saber isso. Uhum. E acho que o nosso ponto de partida, Guilherme, para essa discussão, pode ser as definições de segurança. Sim. Né? Sim, sim. A gente tem a definição da ISO que tu separou, né? De que foi a ISO mesmo, sim, que pegou, sim. A... Foi a 27002. 27002, né? 27002, é. Que cita lá, basicamente, a definição de segurança da informação. Preservação da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade da informação. Uhum. Adicionalmente, outras propriedades tais como autenticidade, responsabilidade, não repúdio e confiabilidade podem também estar envolvidas. Eu, particularmente, não gosto dessa definição. ele dá a definição dando as características, né? Ou dando os atributos. É, exatamente. É. Então, assim, eu não respeito a ISO como sendo um esforço de vários síntese, profissionais, né? Uma síntese e tal, mas ela não a definição não é adequada. Uhum. Qual? Eu tenho duas definições que eu gosto. Né? Uhum. Uma do Andy Jones, que ele publicou no Global Information Warfare, How Business, Governments and Other Active Objectives in and Attain Competitive Advantages. Meu Deus do céu, isso aqui é de 2002. Ah. Tá? A gente vai botar nas referências lá do show notes. Não, tudo que a gente comentar aqui, a gente coloca lá, né? Tá, ele cita o seguinte, ó. A proteção da informação e sistemas de informação contra o acesso ou modificação não autorizados, seja no armazenamento, no processamento ou transmissão, e contra a negação de serviço aos usuários autorizados. Segurança da informação inclui os meios necessários para detectar, documentar e conter tais ameaças. Nossa, amplia bastante, né? Essa definição eu gosto bastante dela. Ele sai apenas de citar simplesmente os atributos e ele explica define, outras coisas. Ele dá um conceito. Traz até práticas, né? E o outro nome que para ler é complicado, mas o Carl Deleuve, que eu não sei pronunciar o nome dele direito. Deve ser. Ele, no livro The History of Information Security... que é de 2007, ele cita a seguinte definição. Segurança da informação consiste em todo o espectro de restrições deliberadamente construídas em qualquer sistema de informação de forma a restringir o seu uso. Essas restrições podem compreender medidas legais, enquadramentos institucionais, práticas sociais ou instrumentos, incluindo dispositivos ou máquinas desenvolvidas especificamente com esse propósito. Sim. E essa definição eu gosto mais ainda porque ela desliga a definição de segurança de informação de necessariamente mecanismos. No sentido de um software, um equipamento. Sim. Segurança da informação não é o equipamento, não é o software de segurança. O que me atrai nela aqui é a questão de colocar também as medidas legais. Né? Eu sabia que tu ia gostar disso. E a gente também tem que fazer justiça à ISO, porque a ISO em determinado momento fala lá dentro dos requisitos, né, a questão dos aspectos legais e também dos aspectos contratuais. Né? Exatamente. Mas o que me agrada também aqui é a gente às vezes passa pelas coisas sem se dar conta da importância, né, das palavras, né? Ele fala aqui práticas sociais, inclusive, né? O que amplia muito e adentra até na própria ideia das políticas, né? Eu sei que tem um artigo de tua autoria e de dois professores, aquele artigo teu, que tu fala sobre política, mecanismo e cultura. Ah, com o Raul Weber, da URGS. Sim, é um artigo teu, a gente também pode colocar lá no show notes. É de 2007. No capítulo de livro? É um capítulo de livro, né? Em que tu falas bem sobre a ideia da política, mecanismo e cultura, né? Dentro também da forma de como dentro dos objetivos, né? E é muito comum que a gente enxergue segurança da informação apenas como mecanismo. Então, quando eu vejo aqui práticas sociais colocadas aqui, né, eu me lembro bem da ideia de cultura de segurança também, né? Que aí faz parte das campanhas de conscientização e coisas do gênero, né? Seria isso, né? Sem dúvida. Isso eu chamava na época de tripé da segurança da informação, ou tripé de sustentação. Uhum. Que, que é a questão de mecanismo, a questão das políticas e cultura. Então, eu dizia para os meus alunos que eles pensassem como se fosse um banquinho com, né, com três pernas, né? Uhum. E, normalmente, a segurança, o que a gente vê em vários lugares, é a segurança baseada na perna mecanismo. Uhum. E as outras pernas, se existem, elas são meio bambas, assim, são mais curtas, é um pouco sim, mais complicado. Sim. Então, acaba ficando tentando se equilibrar a segurança apenas em mecanismo. Isso, esse é um erro já identificado há muitos anos que as empresas cometem, que os profissionais cometem quando lidam com segurança da informação. Uhum. E falando nas palavras da definição, Guilherme, uma outra palavra muito interessante nessa definição do LIV é deliberadamente. Uhum. Consiste em todo o espectro de restrições deliberadamente construídas. Sim. E isso aqui tem uma ligação muito interessante com a questão da Lei Carolina Dieckmann. Uhum. Que eu sempre gosto de dizer que não se aplica ao caso da Carolina Dieckmann. É. Mas eu também acho que não. A questão das restrições deliberadamente construídas, ou seja, a necessidade de violação de um mecanismo. Que a gente criticou bastante, a gente discutiu bastante isso. Claro. Lá no episódio... Deixa eu ver aqui, a nova lei... No episódio 22 e 23... A nova lei de crimes informáticos, são dois episódios que a gente fez sobre o assunto. A gente discutiu bastante essa questão da violação de mecanismo, mediante violação de mecanismo de segurança, que a gente comentou lá, né? Uhum. Mas. Da necessidade da violação para que o criminoso possa ser, né? Tipo, e aí, isso é interessante nessa definição do livro, a questão do deliberadamente construído, restrição deliberadamente construída. Porque você encontra na internet informações muito sensíveis de várias empresas, sem proteção nenhuma. Você encontra isso até, mesmo através do Google. Sim. É, e aí, o fato de você acessar essa informação, que não está sujeita a uma restrição deliberadamente construída, aponta para o descuido ou desleixo do dono ou responsável pela informação que não está se preocupando com segurança. É, uma certa negligência dele, né? Uma certa negligência, exatamente. Eu caminharia, né, várias, inclusive nós falamos isso sobre o episódio da Lei Carolina Dieckmann. Eu, se eu fosse fazer construir esse tipo penal, né, eu trabalharia na questão do acesso não autorizado. Porque mesmo que não haja uma medida de segurança deliberada, mesmo assim, se o acesso não for autorizado, eu imagino que, e me parece que há aí um dano. Né? Tá, mas olha só, Guilherme, o que tu tá falando, o livro também compreendeu nessa definição dele. Uhum. Que ele coloca restrições deliberadamente construídas. E ele diz, essas restrições podem compreender medidas legais, enquadramento institucionais, práticas sociais ou instrumentos, incluindo dispositivos ou marcas envolvidos especificamente com esse propósito. Sim. Então, havendo uma restrição deliberadamente construída, seja ela um mecanismo, um software, né, seja um hardware, ou seja uma política, ou seja um alerta, um enquadramento talvez, institucional, é uma restrição. Sim. Eu acabo sempre me deparando com um exemplo que eu não gosto de usar esse exemplo, e eu acho que às vezes em segurança da informação e direito da tecnologia é muito comum que a gente utilize exemplos e faça comparações que são inadequadas, mas mesmo assim, tendo isso em conta, eu vou fazer essa comparação, que é a ideia da porta de casa, né? Não é porque a tua porta está destrancada que tu permitiria ou que isso autorizaria um ladrão entrar lá e invadir a tua casa, né? Porque a casa tem o seu valor protegido, tem o reduto da pessoa, enfim, e que não se permitiria que qualquer pessoa entrasse sem autorização na casa. Por isso que eu gosto muito mais do que o invasão de dispositivo, né, informático, eu gosto muito mais da ideia de acesso não autorizado. Ou seja, mesmo que não tenha um mecanismo, se eu não te autorizar, e aí a gente pode invocar o LU aqui, né, instrumentos ou enquadramentos institucionais ou um aviso, né? É como a gente vê às vezes roteadores, né, que quando a pessoa vai se logar, antes da tela de login já mostra uma telinha dizendo, ó, esse é apenas para fins profissionais, se você não trabalhar nessa empresa, você não pode nem tentar logar aqui, né? Não deixa de ser um aviso, né, algo que impede ou desautoriza a pessoa a seguir adiante, né? É uma restrição. É uma restrição. Agora, bom, essa discussão aí, a gente... Vamos recomendar que os nossos ouvintes ouçam lá o episódio 22 e 23, que a gente discutiu bastante esse respeito. Sim. Que eu tenho até algumas restrições com essa questão da casa aí, que não, pra minha analogia não serve muito bem pra questão de sistemas. Sim, tu tem razão. Serve como início de discussão, mas não é talvez a melhor analogia. Não, eu acredito que não seja. Mas a gente discutiu isso bastante lá no 22, no 23. Então agora vocês podem dar uma pausa e ir lá escutar os 22 e 23 e voltar, voltar pra cá. Bom, Guilherme, tendo essas definições aqui, que são as realmente as minhas duas preferidas, né? Que é uma definição de conceito mesmo, não uma listagem de atributos ou de objetivos, a gente pode partir para a questão dos atributos ou objetivos. Propriamente ditos, né? Propriamente ditos. O quando primeiro deles seria a confidencialidade? Assim, já chegamos lá. Assim, quando a gente tem a segurança da informação definida, nota que a gente não precisa falar em objetivo de segurança e nem em atributos. A definição. A ISO lá é que mistura tudo. Tá? A gente tem lá definições claras de segurança que não citam diretamente os atributos. Aí nós partimos para o... Chegamos nos atributos propriamente ditos, né? Que alguns chamam de objetivos, outros chamam de atributos. Então, os objetivos seriam aquilo que eu quero atingir, que eu quero garantir através da segurança da informação, é uma maneira de enxergar esses elementos. E a outra é como atributos, ou seja, segurança da informação significa isto aqui. São duas visões, dois paradigmas aí ligeiramente diferentes, mas que a gente vê sendo... são intercambiáveis, são equivalentes aí na discussão. Eu prefiro o termo atributos. Sim. Da segurança. Alguns falam em características da segurança. Alguns falam de características, outros chamam de princípios. Princípios, Mas vamos a eles, vamos fazer uma listagenzinha deles e a gente vai comentando. Tá. Basicamente, os três mais conhecidos certamente são confidencialidade, esse é o primeiro, é o mais conhecido. Aí nós temos disponibilidade. Certo. Temos integridade. Certo. E esses são os três mais conhecidos. Aí nós temos dois que eu sempre cito para meus alunos, não há um acordo muito claro sobre esses dois, que é irrefutabilidade ou não repúdio. Certo. E autenticidade. Tá, esses são os outros dois. E tem um sexto que tu trouxe a baila, como tu gosta de falar. Sim. Que é a legalidade. Sim. Que nós vamos discutir aqui também, que é um princípio que... Um atributo. Um atributo. Que é bastante relevante nos dias de hoje e cada vez mais relevante. Sim. Qualquer um desses atributos... a gente vai ter que envolver alguns parâmetros para entender a definição deles. Então vamos pegar a confidencialidade primeiro e a gente define esses parâmetros e depois a gente vai para os seguintes. Certo. Então, confidencialidade. Aí tem uma definição do Charles Figger no livro Security in Computing que diz exatamente o seguinte... Confidencialidade. Somente as partes autorizadas acessam um determinado ativo. Tá. Então, para a gente conseguir entender isso aqui, a gente precisa entender o que significa partes, precisa entender o que significa acessam e precisa entender quais são os ativos. Então, parte, nós não estamos falando aí apenas de uma pessoa, né, física. Ou de um usuário que vai sentar na frente do computador. Mas uma parte pode ser sim uma pessoa física, pode ser um outro sistema, pode ser uma entidade, uma instituição, uma pessoa jurídica, pode ser um governo, pode ser uma equipe de pessoas. Sim. Então partes, uma parte autorizada pode ser qualquer um desses elementos. Pode ser também um computador, né? Um sistema, né? Sim, como eu falei, um sistema que acessa uma informação que está num outro computador, num outro sistema. Sim. Não é apenas uma pessoa fazendo algo, né? Não, de forma automatizada. Uma tarefa, Isso. Aí a outra palavra, antes de chegar no acesso, é o ativo. O que é um ativo? E aí sim, vamos usar a definição da ISO 27002, que é uma definição muito boa, que é qualquer coisa que tenha valor para a empresa. Qualquer coisa que tenha valor para a empresa. Então, pode ser, sim, uma informação num banco de dados, pode ser um site publicado na internet, como pode ser um equipamento. Uhum. Como, por exemplo, as centrífugas de urânio lá do Irã, que foram destruídas por um vírus. Sim. Né, por um malware. Então, qualquer coisa que tenha um ativo é qualquer coisa que tenha valor para a organização. E o acesso, no caso aí da confidencialidade, pode envolver vários verbos aí. Uhum. O acesso pode ser ler, pode ser saber da existência, uhum. Pode ser imprimir. Então, o que é esse acesso, né? Quando a gente fala... Quando a gente fala que alguém, se alguém invadir um servidor e acessar informações, aí a pessoa diz, mas eu não olhei o conteúdo dos arquivos. Sim. Mas dependendo do que tu faz, naturalmente tu vai acessar esses arquivos, informações a respeito desses arquivos, mas que tu não visualize isso. Então nota que o acessar pode ser entendido de várias maneiras. Pode ser visualizar, pode ser imprimir, pode ser simplesmente saber que alguma coisa existe. A saber da existência de algo. Então, quando a gente fala em confidencialidade, para se ter um exemplo concreto, a gente tem que definir quais são as partes, a gente tem que definir quais são os acessos permitidos, né? O que é que se entende por acesso, e nós temos que apontar quais são os ativos. Tá? E aí a gente consegue falar, na prática, em confidencialidade. Eu gosto de um aspecto nesse assunto que me chama a atenção, que é a possibilidade do caráter transitório da confidencialidade, né? Porque algo é confidencial em determinado momento não significa que ele será para toda a vida confidencial. Pode ser, né? Uhum. Mas não, essa não é sempre uma regra. E eu gosto do exemplo de uma prova de um concurso. Né? Ah, claro. A prova de um concurso, até que o concurso seja feito, ela vai ser ultra confidencial, certo? E depois ela vai ser completamente pública. Depois ela é pública, né? Então, há coisas que podem passar da confidencialidade para publicidade de uma forma... Não significa que porque é confidencial vai ter que ser confidencial pro resto da vida, né? Exatamente. O contrário é que é difícil de fazer. Mas quando vai fazer uma coisa pública, se torne confidencial. Parece que sim. Parece que sim. E aí, aproveitando antes de a gente entrar nos demais atributos, essa parametrização, tá? Em que a gente define quais são as partes, quais são os acessos, quais são os ativos, isso é essencial para a gente conseguir aplicar a segurança em qualquer ambiente. Uhum. Não existe chegar num ambiente, ou na verdade existe, mas é completamente errôneo fazer isso, chegar num ambiente e dizer, aqui nós temos a garantia da confidencialidade das informações. Uhum. Que bom, quais são os teus parâmetros dessa garantia? Uhum. Não, toda informação aqui é confidencial, tá, mas confidencial para quem? Sim. Quem que pode acessar, em que situação? Enquanto isso não for definido, enquanto não for parametrizada, né, a confidencialidade, tu está discutindo um conceito. Sim. E aí a gente corre risco de estar ouvindo mais propaganda do que segurança de fato. A confidencialidade ela é um aspecto muito interessante porque ela tem também a ver com a tal da privacidade, né? Sim. E a gente fala bastante sobre isso e tal, que é uma coisa... Não é muito comum ver, às vezes as pessoas tratam confidencialidade como se privacidade fosse, né? Mas o detalhe é que a privacidade é um direito que está muito mais relacionado às pessoas, né? As pessoas têm privacidade, elas não têm confidencialidade, certo? É, exatamente. São coisas completamente diferentes. Confidencialidade e privacidade são coisas diferentes. Inclusive, nós vamos gravar um episódio... Né? Só sobre isso. Só sobre essa diferença. Né? Só sobre essa diferença, porque a gente tem visto cada vez mais comentarem autores de livros, profissionais, empresas, colocar a confidencialidade e a privacidade como sinônimos. É. Coisa que elas não são. Sim. Né? Coisas que elas não são. E nós vamos ter um episódio inteirinho para discutir essa diferença entre esses dois. Só como uma palhinha, eu vi esses dias um pessoal dizendo, proteja aqui a privacidade das suas informações. Não, completamente errado. Sobre o acesso, Vinícius, eu lembro aqui, eu estava até procurando enquanto tu falava, tem um artigo aqui no Código Penal que é a violação de sigilo funcional, que lida acerca da violação de sigilo pelos funcionários públicos, tá? Uhum. E tem uma parte interessante aqui sobre a questão do acesso, que é o seguinte, né? O artigo é... Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Ou seja, algo protegido por sigilo, algo confidencial, certo? E nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informação. Né? Eu me lembro de algo que também é bem importante para a questão da confidencialidade, que é a definição da autorização e da permissão. A permissão seria efetivamente a configuração do sistema operacional, no sentido de que tal arquivo só determinado usuário tem aquela permissão de acesso, certo? Uhum. Mas nós temos também a autorização, que é o aspecto legal, é a autorização legal que a pessoa tem de ter acesso àquilo. Né? Uhum. Então, nem sempre quando a pessoa tem a permissão, digamos, um administrador de um servidor de e-mail, ele tem a permissão para acessar todos os e-mails para fins de, sei lá, de manutenção. Né? Mas isso não significa que ele tenha a autorização de ler todos aqueles e-mails. No final das contas, os e-mails, mesmo pro administrador, permanecerão confidenciais, certo? Uhum. Por mais que ele pudesse acessar. Por mais que ele tenha a permissão. Exatamente. Claro que se tu não tem uma política dizendo que cada um pode acessar ou existam sérias dúvidas sobre o que ele tem autorização, em tese, a permissão é que vai regular, mas não deve ser assim, né? Não deve ser assim. E só lembrando, né, que existe uma diferença entre essa autorização que tu tá falando, né? Uhum. No sentido legal, e a questão quando a gente fala de dentro de um sistema, quando a gente fala de autenticação e autorização, são coisas. Sim. É, a autenticação e autorização dentro do sistema é uma coisa, e essa autorização da qual tu tá falando é outra. Sim. Embora todos estejam dentro de um mesmo processo aí, né? Exatamente. É só... autenticação... Pra ser bem rápido, só para não ficar o pessoal com a dúvida na cabeça, né? Uhum. A autenticação é você validar a identidade de um usuário, de alguém que vai acessar um sistema. A gente vai falar um pouquinho disso em autenticidade. E a autorização é algo... Depois que a pessoa, vamos falar em usuário, está autenticado, foi identificado, quando ele tenta fazer algum acesso, o sistema verifica se ele tem autorização para fazer aquele acesso. Uhum. Então, são dois pontos diferentes aí dentro de sistemas de informação. E, Guilherme, a gente tem as relações que geram necessidade de confidencialidade, né? Sim, nem sempre pode ser evidente o motivo pelo qual algo deve permanecer em sigilo ou algo deve permanecer confidencial. E aí já abre todo um outro mundo de definições e desses objetivos, né? Por exemplo, algo pode ser confidencial em função da lei. Eu tenho regras de sigilo bancário, de sigilo fiscal, de sigilo telefônico. Eu tenho as próprias normas e as regras relativas à privacidade e à proteção de dados pessoais que vão definir que algo deva ser confidencial. Eu posso, via um contrato, estabelecer que uma informação é confidencial, certo? Digamos que entre nós dois aqui a gente tenha um presta um serviço para o outro e eu quero que tal informação seja mantida confidencial. E eu posso definir isso por meio de um contrato, por meio de um acordo de confidencialidade, né? E por aí vai. E também há situações onde uma pessoa possa querer que algo seja confidencial, mesmo que aquilo não tenha valor nenhum. Né? A pessoa tem a autonomia, tanto as pessoas quanto as empresas, elas têm uma autonomia para estabelecer o que deve ser confidencial. Digamos uma carta entre dois, né, entre dois namorados ou entre dois parceiros, alguma coisa assim, eles podem decidir que aquilo seja confidencial e pronto. E ponto, né? Então, são várias os motivos pelos quais uma coisa pode ser determinada como confidencial ou não, certo? Perfeito. E a integridade? Não, disponibilidade. Ah, disponibilidade? Tá. Eu acho que é integridade. Vamos à disponibilidade. Vamos primeiro nela. Na ordem que na listagem está a integridade, mas vamos à disponibilidade primeiro. A disponibilidade, tá? Ela, quando a gente fala em segurança, talvez seja a segunda mais conhecida. Né? Que, de novo, definição do Charles Fliegr. Ah, mas vocês não consultaram outros livros, outros autores? Sim, já consultou vários livros, vários autores. É, tá? Que tu gosta. Eu peguei as que são mais diretas, mais claras, mais simples. Então, Fliegr define disponibilidade colocando: ativos são acessíveis às partes autorizadas nos momentos apropriados. Então, quando a gente fala em disponibilidade, os ativos, sejam eles quais forem, eles devem estar acessíveis, ou daí tem que definir o que é esse acessível, o que é esse acesso, né? As partes autorizadas, então quais são as partes que têm autorização e em quais momentos. Uhum. Então, por exemplo, se eu determino, se eu ofereço um sistema para clientes, um sistema nasceu de fazer um sistema de e-mail, e eu tenho os meus clientes, quais são as partes autorizadas? São os meus clientes, são usuários desse meu sistema. O que é acessível? Ah, o sistema tem que estar, tem que ser utilizável, né? As pessoas têm que conseguir ler e-mail, enviar e-mail, etc. Então está definido o ativo, que é o sistema, para esses clientes é o sistema. As partes, que são os clientes em si, e o acessíveis, que é o ambiente estar disponível para ler e-mail, enviar e-mail, etc. Uhum. E aí vem a chave da disponibilidade, que é nos momentos apropriados. Uhum. Então, o que significa isso? Se eu me disponho a fornecer esse serviço, e eu digo lá nos termos de prestação do serviço, que esse serviço é 24/7, uhum. né, então ele vai estar no ar 24 horas por dia, 7 dias da semana, significa que em qualquer momento que o serviço parar, seja por uma invasão, seja por uma manutenção, né, seja pelo que for, um esgotamento de recursos, a disponibilidade vai estar sendo comprometida. Uhum. Tá? No momento em que, nos termos de uso, por exemplo, eu limito o que é momento apropriado, como por exemplo 8/5, apenas 8 horas por dia, que é um horário comercial, apenas 5 dias por semana, de segunda a sexta, é perfeitamente possível eu paralisar, eu tirar completamente meu sistema do ar, fora do horário no qual eu me comprometi em disponibilizá-lo. Uhum. E isso não compromete a disponibilidade do meu sistema. Certo. Tá, então, para mim... Vocês já combinaram antes qual seria a base. Exatamente, porque nos termos está lá, o momento apropriado para estar disponível é este aqui. É horário comercial, segunda a sexta. Então, se eu parar meu sistema no sábado e no domingo, fica completamente fora do ar. Se eu fechar no Fire o acesso ao meu sistema e mais ninguém conseguir acesso, eu não estou causando um problema... que afete a disponibilidade do meu sistema, do meu ativo. Tá? Obviamente, pessoas que não têm autorização de acessar e não conseguem acessar um sistema não podem alegar que o sistema está indisponível. Sim. Elas não são autorizadas a fazer esse acesso. Então, é muito importante a gente ter essa noção, né, de momentos apropriados aí na disponibilidade. Saber qual é a janela de tempo em que o sistema tem que estar disponível. É aí que a gente sabe se a disponibilidade foi comprometida ou não. Quando a gente fala em incidentes de segurança, né, que um grupo de hackers ou crackers tiraram um site do ar, geralmente você está falando aí na violação da disponibilidade, né? É, a gente está falando em disponibilidade, mas mais frequentemente... depende o que é o... por isso que a gente precisa dos atributos, olha só o que a gente está falando, né? Tiraram o site do ar. O que significa? O que a pessoa quer dizer com tirou o site do ar? O site simplesmente sumiu da internet, está dando um erro? Aí a gente pode falar em disponibilidade. Quem invadiu tirou o site do ar e no lugar colocou uma outra página. Sim. Modificando a página original modificando o conteúdo. Aí nós podemos falar em integridade. Além da disponibilidade, a gente pode falar em integridade, né, que é o nosso próximo item. E aí, antes de passar, eu queria fazer a ressalva e trazer também para a Lei Carolina Dieckmann, né? Que a Lei Carolina Dieckmann, além de ela ter criado lá o artigo 154A da invasão, né, ela também atualizou o artigo 266 do Código Penal, que fala que cria já era um crime que já existia, mas ela atualiza, que é a interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. Esse é o nome do crime. O crime seria interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir-lhe ou dificultar-lhe o restabelecimento. Detenção de 1 a 3 anos e incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento. Seria aqui uma tentativa de criminalizar os crimes de onde há negação de serviço, né? Isso, que afetam diretamente a disponibilidade. Não afeta nenhum outro atributo, né? Normalmente afeta apenas a disponibilidade, esses ataques de negação de serviço. Eu também queria destacar a importância do contrato, que tu falou bem no início, né? Uhum. Né? Se duas empresas contratam que o sistema estará X tempo no ar, caso esse sistema não fique naquele definido, é comum que os contratos informáticos, né, estabeleçam penalizações para isso, né? A gente, penais ali, né? Multas e tal. A gente só tem que diferenciar duas coisas, né? Que é índice de indisponibilidade ou índice de disponibilidade, né, contratado. E outra questão é quais são os períodos de tempo em que o software tem que estar no ar. Uhum. Que o ativo tem que estar acessível. Não vamos falar de software porque não, é qualquer ativo. Sim. Né? Então, se a gente fala em índice de disponibilidade, aí alguém vai exigir lá 99,9% ou 99,999%, né, de disponibilidade em um ano. De disponibilidade em um ano. Então, isso vai permitir algumas horas de parada por ano. Uhum. Mas quando essas horas de parada acontecerem, ou quando essas paradas acontecerem, sim, a disponibilidade vai estar sendo afetada. Tanto é que a gente vai estar reduzindo o percentual, não vai ser mais 100% disponível. Claro. Né? Vai ser algo menor do que isso. Agora, quando a gente fala em momento apropriado, a gente vai estar limitando quais ocorrências de indisponibilidade serão realmente contadas como tal. Uhum. Então, se eu tenho o exemplo do serviço de e-mail que eu coloquei antes, e eu me comprometo a fornecer esse sistema, a disponibilidade, durante o horário comercial e apenas de segunda a sexta, como eu disse antes, eu posso ficar um sábado e um domingo inteiro com o sistema completamente fora do ar, e isso não deve ser contado no índice de disponibilidade do sistema. Uhum. Porque essa parada do sistema, ela ocorreu fora do momento apropriado, fora do momento em que foi acordado entre as partes que o ativo deveria estar disponível. É. E aí a beleza desse assunto, né, tem tudo a ver com contratos, né? Porque essas questões em geral, pelo menos no nível empresarial, elas são estabelecidas em contratos, né? Exatamente. E aí, às vezes, nós temos situações a empresa fornecedora do serviço decide fazer manutenções às 3 da tarde de uma sexta-feira, do último dia útil do mês, né? Uhum. Ora, né, isso precisa ficar estabelecido no contrato quais vão ser os períodos em que manutenções podem ser feitas. Claro, não aquelas emergenciais, digamos assim, né? Mas não pode um belo dia a prestadora de serviço escolher os momentos ao seu bel prazer. É útil que isso fique estabelecido nos contratos de prestação de serviços. Né? Claro. Ninguém dá bola, né, para contratos. Né? Mas enfim, isso precisa estar estabelecido nos contratos. Né? Deveria. Já vai para o próximo, Vinícius? Vamos lá, vamos para a integridade. Então, antes de chegar à integridade, vamos ouvir aqui uma pequena mensagem da Brown Pipe. Apesar dos altos investimentos em segurança da informação, invasões acontecem e regularmente são reportadas na mídia. A situação mais crítica é quando a invasão ocorre e não é detectada. O atacante pode manter, assim, acesso por um longo tempo aos sistemas e informações da empresa vitimada. As técnicas de invasão estão sempre adiante das técnicas de segurança, e se já não bastasse isso, várias soluções de segurança são mal implementadas em termos de configurações e arquitetura. Por isso, muitas empresas são surpreendidas pela ocorrência de incidentes de segurança envolvendo invasões. A Brown Pipe realiza testes de invasão em redes e sistemas de informação empregando as técnicas mais recentes. São oferecidos 4 níveis diferentes de testes que atendem às necessidades de pequenas e grandes empresas. Para conhecer melhor este e os outros serviços prestados, visite nosso site no endereço www.brownpipe.com.br. Pois bem, e a integridade, Vinícius? Bom, integridade é algo que é um pouquinho mais difícil de entender do que a confidencialidade e a disponibilidade. Uhum. Tá? Porque a integridade, ela tem várias formas de ser interpretada. Uhum. Tá? Então, quando a gente fala em integridade, de novo, aqui no caso ainda é o Pflüger, o Charles Pflüger, ele coloca: ativos podem ser modificados somente pelas partes autorizadas ou somente de formas autorizadas. Uhum. Então, qualquer ativo, aí lembrando, tanto informação num banco de dados quanto um documento impresso, né? Não importa onde a informação, qual é o suporte da informação. Qualquer ativo, uhum, só pode ser modificado, e pode ser um computador, pode ser um HD, tá? Só pode ser modificado pelas partes autorizadas ou somente de formas autorizadas. Então, as partes que modificam um determinado ativo tem que ter a devida autorização para tal, e a forma com que essa modificação é feita tem que ser também autorizada. Vamos a um exemplo para se entender isso de uma forma mais clara. Tá? Só lembrando, Vinícius, lembrando aquilo que eu falei antes sobre permissão e autorização, né? O Flieger aqui está falando sobre a autorização, né? Sim, ele fala em todo, sempre em partes autorizadas, né? Tanto na confidencialidade, quanto na integridade, quanto na disponibilidade. Sim. E aí ele coloca o seguinte, ele coloca não, vamos para um exemplo, né? Para ficar mais claro isso. Se a gente pegar uma situação em que, vamos supor, alguém da equipe de TI da empresa acessou diretamente o banco de dados da empresa onde ficam os dados do RP, certo. E lá dentro dados de folha de pagamento, e vai lá e altera o salário de alguém acessando diretamente o banco de dados. Mas espera aí, existe essa possibilidade de nas empresas as pessoas não. acessarem diretamente o banco? Nunca vi não, isso. Não existe isso. Tá. Bom, desculpa, vai, segue. E aí o que acontece? Vamos supor que alguém da TI fez isso, né? Aí o que a gente tem aí? A gente tem uma violação clara da integridade. Primeiro, que a parte que fez a modificação não é autorizada, nunca vi ninguém da TI ser responsável por definir salário de ninguém. Né? Então, primeiro, uma parte não autorizada, e ainda que tivesse sido feito por uma parte autorizada, né, foi feito de uma forma não autorizada, em que significa acesso direto ao banco de dados, sem passar pelo sistema de RP. Que pode fazer checagens, pode fazer validações, sim, né, sim. Verificar se o salário do fulano, que é do mesmo, que é do cargo tal, está compatível com aquele cargo e com os demais que ganham, né, próximos disso, etc. É o que deveriam ganhar a mesma coisa. Então, eu perco uma série de controles que estão na aplicação e não estão no banco de dados. Sim. Então, eu posso encarar isso como uma violação da integridade. Uma outra situação, e aí, sem envolvimento humano direto, né? Pode ser um caso em que um HD é apreendido por um órgão policial, por um órgão de investigação. Né? Esse HD é apreendido, e aí se demora para se fazer a perícia nele, por alguma razão qualquer, alguém esbarra no HD, ele cai no chão, ou simplesmente, como acontece, e aconteceu comigo agora há pouco tempo, sem mais nem menos, o HD começa a apresentar problemas, né? Sim. Ou quem vai fazer a perícia liga o HD na interface errada no computador e buta a máquina com aquele HD. Sim. Aí o que acontece? O HD não é mais o mesmo, não tem mais exatamente as mesmas informações que ele tinha no momento em que ele foi apreendido. Houve modificação no disco rígido. E isso significa que a integridade do disco como um todo foi comprometida. Então houve uma alteração, houve uma modificação. Não foi feito por alguém de propósito, sim. Não foi intencional, mas é algo que comprometeu a integridade daquele disco rígido. O que eu acho interessante nesse conceito aqui do Flieger é que não é só a questão, a violação da integridade não ocorre só quando a parte não é autorizada para fazer aquela modificação, né? Mas a forma, isso que eu acho interessante, a forma como aquela autorização vai ser feita. E por isso que é relevante o exemplo do banco de dados. A pessoa pode ser autorizada, só que ela fez da forma incorreta. E isso abre também toda uma nova gama de possibilidades de violações da integridade também, né? Fazer uma modificação da forma diferente, né? De uma forma não prevista ou não autorizada, né? Exatamente. Então, a integridade, ela é bem ampla, sabe? E aí, mais do que os outros ainda, os outros também precisam disso, mas mais importante que os outros ainda é ela ser bem parametrizada. O que é que se entende por integridade quando eu digo eu garanto a integridade das suas informações no meu sistema? Sem parametrizar isso, eu tô simplesmente falando, largando palavras ao vento. Não estou dizendo muita coisa. Então, qualquer garantia de segurança tem que endereçar os atributos e tem que dizer de que forma, com que parâmetros esses atributos são garantidos. Então não adianta, não serve apenas eu dizer o meu sistema garante a confidencionalidade, a integridade, a disponibilidade das suas informações. Eu estou dizendo tudo e ao mesmo tempo nada. Sim. Eu estou dizendo tanta coisa aí que eu não estou me comprometendo com nada de fato. Sim, sim. Então eu preciso dessa parametrização. Um outro exemplo é quando a gente fala em segurança em e-mail, né? Ah, o e-mail ele pode ser alterado entre uma parte e outra, né? No caminho e tal. Essa seria uma clara situação de violação da integridade, né? Um e-mail que é alterado em trânsito. Né? Sim, sem dúvida nenhuma. E aí também quando a gente fala também em certificados digitais, né? Assinatura eletrônica e tal, isso é para trazer a segurança. Em geral, nós podemos estar querendo falar, entre outras coisas, com o uso de certificados na proteção da integridade, né? E não da confidencialidade, muitas vezes. É, né? Sim. Depende do uso que está sendo feito. Claro. Claro que ele pode proteger os dois, né? A assinatura, claro. Um e-mail assinado pode proteger sem a integridade dúvida. E a confidencialidade, né? Mas são coisas diferentes, né? Sem dúvida. A gente, inclusive, gravou o episódio número 7 e 8 sobre certificação digital, uhum. Em que a gente explica bem claramente isso. Tá. E o próximo? Bom, o próximo é um dos que tem uma certa discussão, que é irrefutabilidade. Ou, como sinônimo, não repúdio. Uhum. E aí, uma outra referência do Anderson, do livro Security Engineering, de 2008, ele coloca o seguinte: as partes envolvidas em uma transação são capazes de provar posteriormente o que aconteceu. Uhum. Então, o exemplo clássico disso aqui é uma transação financeira que é feita entre duas partes, né, seja um cliente com um banco ou sejam duas empresas negociando algum ativo, né, e aí mais tarde uma delas vem e diz: não fui eu quem fez isso, quem fez essa transação, não fui eu quem fez essa compra no site na loja com o meu cartão de crédito. Uhum. Aí a pessoa está repudiando, ela está refutando aquela operação, aquela transação. Uhum. E a ideia de garantia de irrefutabilidade é a gente ser capaz de provar, uma das partes ser capaz de provar que a outra fez determinada operação ou aceitou determinada condição. Certo. Isso é o que se tenta fazer com a ICP Brasil no Brasil. Uhum. Sim. Inclusive pela MP 2200 lá, que define a questão do uso dos certificados digitais no Brasil, coloca lá que uma vez se alguém assinar digitalmente alguma coisa, a responsabilidade por provar que essa assinatura não foi feita, né, o ônus, cabe ao dono do par de chaves. É uma presunção, né? É uma presunção. E aí, como um quê? Como uma garantia de irrefutabilidade ou não repúdio. Tu assinou digitalmente isso aqui, não tem discussão. Tu assinou digitalmente isso aqui. Eu assinei um documento e a minha assinatura foi reconhecida em cartório, no caso, uma assinatura de próprio punho, né? Sim, num documento físico, né? Ela é irrefutável. Sim. Dentro de determinados parâmetros lá, ela é irrefutável. Claro. Então, a irrefutabilidade, em algumas situações, ela é bastante desejável, como, por exemplo, em transações financeiras. A questão da irrefutabilidade. Uma das partes não poder negar depois o que aconteceu, ou o que ela aceitou, o que ela emitiu, qual foi a operação que ela realizou. Esse é um grande problema na internet, né? É, principalmente isso aqui é um quando baita a gente problema. Envolve comércio eletrônico e as grandes possibilidades de mau uso, por exemplo, de um número de cartão de crédito, né? Exatamente. Como comprovar que foi tu realmente? Claro que o comércio eletrônico todos têm se sustentado ao longo desses anos, de uma certa forma, tem fraudes, tem problemas e tal. Mas as próprias operadoras de cartão de crédito têm lá os seus padrões, né? E às vezes quando tu desvia um pouquinho do padrão, já acende um alerta lá, né? É, a pessoa entra em contato. Até uma experiência pessoal, eu te contei esses dias, né? Eu fui fazer um novo tipo de pagamento, um novo tipo de transferência que o Banco do Brasil disponibiliza, que envolve aquela questão de celular, né? Fazer transferência para um CPF, para um celular, sem que a pessoa tenha conta no banco, né? Uhum. E eu nunca tinha feito essa operação. E o curioso foi que eu fiz a operação e uns 15 segundos depois de eu ter feito a operação, liga uma pessoa do Banco do Brasil: olha, tu mesmo que tá tentando fazer essa operação. Porque às vezes é difícil verificar, né? Ou manter uma garantia de irrefutabilidade. Mas o que acaba acontecendo é que o uso de um nome de usuário e de uma senha tem servido ao longo desse tempo para comprovar que foi a pessoa, ela mesma, que fez aquilo, né? É, com, mas qual é a diferença? Com limitações, né? Isso não é bem verdade, isso é não, com limitações. Não. Mas porque é o que se tem usado, se, né? Se tenta garantir refutabilidade com isso, mas não se consegue. Não, tanto é, mas... tanto é que os próprios bancos vivem fazendo estorno de operações, devolvendo dinheiro para correntistas e tal, por transações que foram feitas com usuários, senha, com cartão, etc. Claro. Na internet. Isso não traz garantia de refutabilidade. Não foi o que eu disse. Eu disse que é o que se tem utilizado. Não significa que é a melhor forma ou o melhor que se poderia ter, mas é o que se tem utilizado. Né? Claro. É o que se tem. Agora, tu falou que não há um consenso, né, nos autores quanto à autenticidade, quanto à irrefutabilidade como um atributo. E aí, muitas vezes, eles colocam dentro da integridade também a irrefutabilidade. Seria esse o argumento deles? Das pessoas que não consideram a irrefutabilidade? É, sim, alguns sim. Eu prefiro nem entrar nessa discussão para não causar confusão, sabe? Tá bom. Mas sim, tento encaixar a autenticidade dentro de integridade também. Alguns dizem que a própria integridade estaria relacionada à confidencialidade. Uhum. Né? Então, isso gera uma grande confusão. Ao longo dos anos, o que eu tenho visto em várias bibliografias diferentes, são bons argumentos para essas coisas estarem separadas. Uhum. Pela simples definição delas, tu vê que são coisas diferentes. Claro. Né? Elas podem estar relacionadas... É, mas são coisas diferentes. Como, por exemplo, quando a gente fala em assinatura digital, alguém assina digitalmente um documento, uhum. né? Ninguém assina diretamente o próprio documento. O que a gente assina é um cálculo matemático, que a gente chama de hash, uhum. que foi feito em cima daquele documento. E basicamente o que esse cálculo matemático nos permite fazer é garantir duas coisas. É que a mensagem é autêntica. Né? E a mensagem é íntegra. Então são duas coisas aí garantidas com um mecanismo. A gente tem a garantia da integridade quando a gente compara, calcula o hash da mensagem, transmite a mensagem, chegou na outra ponta, calcula o hash de novo e compara com o valor anteriormente calculado. Uhum. Aí tu sabe que a mensagem ou o arquivo, etc., não foi alterado. Certo. Aí tu tem que ter essa garantia de integridade. Quando tu verifica que o hash original que tu tens, ele foi assinado por uma determinada pessoa, né, e aquele hash é o mesmo hash da mensagem que tu recebeu, tu tem uma garantia de autenticidade, ou seja, a mensagem é autêntica, veio realmente do fulano de tal. Ah, já tá entrando então na autenticidade. É, e aí nós temos a possibilidade da irrefutabilidade. Uhum. Né, como esse hash ele foi assinado digitalmente por alguém que tem uma chave privada que somente ele tem, né? Não é que nem uma senha que fica lá no banco de dados do banco também. Uhum. Né? Como ele tem uma chave privada que somente ele tem, ele, uma vez que ele fez a assinatura, ele não poderia refutar, não poderia repudiar aquela assinatura. Certo. Então, daí a mensagem ela é irrefutável. O ato da mensagem ter sido... Essa mensagem foi assinada pelo fulano e o fulano não pode... Dizer que não foi ele. A mensagem é autêntica, é a mensagem que o fulano quis enviar. Uhum. Né? E automaticamente a mensagem é íntegra. Ela não sofreu modificação. Certo. Tá? Então são coisas diferentes. Elas estão envolvidas, sim, mas são coisas completamente diferentes. Tá. Mas tu não falou diretamente ainda sobre a autenticidade, embora tu tenha mencionado agora. É, a autenticidade é o quinto desses atributos que a gente está colocando. E aí, Fliegger, novamente... Né? Nossa, ele tá coloca... Tá ganhando uma... uma grana. Não, tá pagando para ti uma grana. Royalties. alguma merchandising, alguma coisa assim. Merchandising. Bom, ele coloca o seguinte, né? Autenticidade é um processo em que se estabelece a validade de uma mensagem, de uma transação, ou de um indivíduo, de uma identidade, ou de um atributo de uma parte. Uhum. Ou seja, ela é muito ampla, que nem a integridade. Então eu posso querer verificar se uma determinada mensagem é autêntica, ou seja, ela foi emitida por um sistema. Uhum. É uma mensagem que foi emitida pelo sistema que se integra com o meu sistema XY aqui, e eu preciso garantir que essa mensagem seja autêntica, que não tenha sido sofrido nenhum tipo de repetição, por exemplo. Que seja alguém mandando uma mensagem íntegra, válida, né, injetando essa mensagem no meu sistema. A mensagem não seria autêntica. Eu posso querer saber a autenticidade de um indivíduo, saber quem é o indivíduo, esse é o caso clássico de autenticidade, né? Uhum. Eu queria saber quem é que está tentando acessar determinada informação, daí eu vou lá e autentico o indivíduo, determinado ativo, né? Então eu vou acessar uma conta de e-mail, eu posso ter lá uma autenticação de dois fatores para garantir quem é o indivíduo que está tentando acessar a informação. Sim. Eu posso ter a autenticidade de um documento impresso mesmo. Então eu posso ter mecanismos para garantir a autenticidade de uma nota de um cartório, de uma moeda em papel, né? Uma nota de 100 reais. Eu tenho maneiras de verificar a autenticidade dela. Ela sim tem autenticidade, uhum. E sim, isso faz parte da segurança, né? Uhum. Eu posso verificar um atributo. Aí o próprio Flieger dá um exemplo. Acho que é ele que dá esse exemplo. Quando alguém vai entrar numa boate, por exemplo, né? O que interessa para quem está controlando a entrada na identidade da pessoa que está entrando não é o nome, não é a filiação, e sim a data de nascimento. Para que se autentique o atributo. Para entrar aqui tem que ser maior que 18. Então você autentica um atributo, né, de uma parte. Sabe então, que o atributo de que está tentando entrar, entende? Aí eu verifico, tá, tem 18 ou mais, ok, pode entrar. Tem menos de 18, não entra. Se tu me permite, Vinícius, rapidinho. Claro. Uma coisa que o pessoal no direito fala muito, que é as relações na internet, elas são despersonalizadas, certo? Uhum. Nós não sabemos com quem nós estamos tratando, nós não temos uma garantia de que aquela pessoa... que nós estamos falando, que nós estamos fazendo uma transação, é quem diz ser, né? Tem até um desenho famoso na internet. Na internet você não sabe se é uma pessoa, se é um cachorro. E tem uma pessoa de um lado e do outro um cachorro no computador. Ditando. Né? Mas o fato é que, e agora vocês devem estar ouvindo um barulho aqui, tem alguém batendo aqui de onde eu estou agora, mas tem certos atributos que são, no mundo físico, que são auto-autenticáveis, certo? Você está falando sobre autenticação de certos atributos e deu o exemplo da identidade, né? Uhum. Se uma criança de 5 anos ou de 10 anos, um pouco mais velha, né? Se uma criança de 10 anos chega num bar e pede uma carteira de cigarro, é evidente que a pessoa vai ver que ela não tem 18 anos. É auto, a idade, em determinados momentos, é um atributo auto-autenticável, né? Uhum. E com a despersonalização e com a virtualização das relações, nós perdemos a verificação tão fácil desse atributo, né? Tanto que a gente tem uma notícia que um tempo atrás, um menininho de 5 ou 6 anos estava a conta do eBay aberta dos pais e ele comprou uma retroescavadeira. É evidente que um gurizinho de 5 anos não poderia chegar numa loja e comprar uma retroescavadeira, né? Mas a internet mexe um pouco com esses atributos e daí a dificuldade de tu regular essa autenticidade, né? A autenticação de certos atributos, né? Sim, com certeza. E aí, Guilherme, nós temos um sexto atributo que eu te confesso que eu não tenho trabalhado ele com muita frequência na academia e no entanto, a gente deve, que é a questão da... Que tu trouxe, né? A questão da legalidade, né? Sim, sim. Também é algo, realmente, eu raramente vi, se não me engano, acho que só uma pessoa que eu li falando, tocando um pouco nesse assunto. E eu invoco a legalidade como um atributo também que vai mexer com relações bem básicas, assim, inclusive da própria existência de certas informações. Nós sabemos que há informações que não podem nem mesmo existir nos computadores, né? Um exemplo, caso de pornografia infantil, né? Fotos envolvendo pornografia infantil. As pessoas não podem armazenar esses dados nas empresas, na internet. Então, o mero armazenamento, a mera existência dessas informações seria uma violação do atributo da legalidade. Os exemplos são vários. A gente pode invocar também a própria ideia das informações negativas de crédito, né? O Código de Defesa do Consumidor estabelece que essas informações podem ficar por, no máximo, 5 anos dentro de um banco de dados. Depois, elas devem ser retiradas. Ou seja, se aquela informação é armazenada por mais de 5 anos... ela violaria também a própria ideia da legalidade das informações. E também, se a gente começa a pensar na própria questão de privacidade e proteção de dados pessoais, certas informações não podem nem mesmo ser processadas. Né? Uma empresa não pode fazer um banco de dados que, em que processe e que lide com informações envolvendo dados relacionados à saúde, raça, relacionados a questões religiosas, né? A questões sexuais. Né? É bem restrito a possibilidade que as empresas têm de mexer com esses dados. Então, quando elas começam a processar esses dados, o processamento seria ilegal também. Né? Uhum. Eu sei que é talvez a ideia é polêmica de trazer isso como um atributo, mas eu acho que a gente pode desenvolver, sim. Né? E se a gente for pensar agora no chamado direito ao esquecimento, né, que as empresas e o Google, o que mais tem sido demandado lá na União Europeia, né, em que pessoas decidem e pedem para que o Google retire do ar, deixe de publicar certas informações que eventualmente não são mais, em função da passagem do tempo, não são mais úteis, não tem mais relevância de estar na internet, a gente poderia imaginar também num prazo de validade de determinadas informações, prazo de validade esse definido por requisitos legais, inclusive. Né? Uhum. Bom, Guilherme, discutidos os atributos, né? Certo. E vamos encerrando, que a gente já está com quase uma hora e vinte de gravação. Mas por que é interessante? Alguns podem dizer, para que eu preciso saber disso aqui para trabalhar com segurança da informação? É. Sim. Porque para a gente conseguir se comunicar, a gente precisa de palavras. É. A gente precisa de transmitir o nosso pensamento através de palavras. Né? E se a gente não utiliza as palavras corretas, os conceitos corretos, a gente não consegue se comunicar. Ou a comunicação é pobre, o entendimento é pobre, de seja qual for o assunto, seja qual for a área. Uhum. Então, se nós trabalharmos segurança da informação sem termos a compreensão do que significa cada um desses atributos e no que é que eles implicam e como é que funcionam, a gente não consegue entender segurança. A gente vai começar a caminhar num terreno desconhecido. Sim. Né? E um terreno desconhecido que é muito perigoso, mesmo para quem conhece. Sim. Então, não se pode trabalhar, por exemplo, com comércio eletrônico sem se saber o que é irrefutabilidade, que é um dos principais problemas do comércio eletrônico. Uhum. Né? Certo. Então, quando a gente entende esses atributos, a gente consegue entender melhor um comprometimento da segurança. Então, quando a gente fala que houve uma quebra da segurança, significa que, com certeza, né, absoluta, um desses atributos ou mais foram violados. Uhum. Então, a gente tem... alguém invadiu um site, não sei o quê. O que o cara fez? O que o atacante fez? O agente malicioso fez. Né? Uhum. E aí eu vou saber, ele afetou integridade, afetou a autenticidade, o que ele afetou? E sabendo o que eu devo proteger na minha informação, quais esses atributos e como, eu sei aonde eu devo investir. Ou, no mínimo, eu tenho uma boa direção. Eu iria mais além ainda, Vinícius. Daí puxando também um pouquinho mais para o meu assado, né? Se há importância em qualquer atividade prestada de forma, né, por meios informáticos, que nós tenhamos contratos, e se é importante também que a segurança da informação ou que aspectos de segurança também sejam tratados nesses contratos, né, a gente precisa saber bem como estipular e como criar esses instrumentos. Né, sem dúvida. Diz, de repente está falando uma coisa e a outra parte acha que está falando de outra. Exatamente. Ou como aquelas frases que não dizem nada, né? Garantimos 100% da segurança nas suas informações. É. Tu está garantindo o quê em segurança? Sim, sim, sim. Quais dos atributos? Uma outra coisa também, já a guisa de conclusão, é que geralmente quando há um crime eletrônico ou quando há qualquer situação, qualquer processo envolvendo danos em que se relacionam com informações, quase sempre também nós temos a violação dos atributos. Né? Um namorado que publica na internet as fotos da namorada nua, sem autorização dela, né? Há uma clara violação da confidencialidade daquele material. Então essa situação também configura, é muito comum que nos processos envolvendo o direito da tecnologia, né, a gente sempre tenha um pouco ali da violação de um desses atributos. E nesse caso aí, interessante que tu citou, já faz o link pro próximo episódio. Não sei se nós vamos gravar agora já na sequência ou vamos pular Sim. Mas já faz o link de a confidencialidade da informação foi violada, das fotos que tu comentou, e a privacidade, neste caso, também, de uma pessoa, também foi atingida. Sim. São coisas diferentes, a confidencialidade de uma informação e a privacidade de uma pessoa. Não existe privacidade da informação. Sim. E nem confidencialidade da pessoa. Da pessoa, exatamente. Tá. Então, já deixamos aí, então, aberto para o próximo podcast, né? Próximo episódio. Próximo episódio, onde nós vamos falar sobre essa diferença entre confidencialidade e privacidade, ou não só as diferenças, as aproximações, né? E também quais as relações entre um conceito e outro. E outro. Ok? Perfeito. Então, esperamos vocês agora no próximo episódio, no episódio 55 do Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.